Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his ass that just needs to fly again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. E hoje estamos aqui com o especialista musical José Luiz. Olá pessoas, estamos aqui também com o polifônico Magaren. Estamos aqui também com o espetacular Maurício Francer. Ops, quer dizer, Endler. E também com a presença daquele que é fã da música do Jorge Versilo, o Mônio. Eu sinto muita maldade emanando nessas palavras. E como sempre, estamos aqui reunidos, graças ao palpiteiro profissional, Eric. Muito bem, e depois de muitos pedidos, estamos aqui com o volume 2 das seleções de música, da seleção de música feita pelo MC Garen, né? Aquele esquema, né? Atendendo a milhares de pedidos que não foram feitos. Milhares de pedidos. 90% do Maurício e 10% do José. O Presta até falou que ele já ouviu aquele programa um monte de vezes. Quando ele tá assinado para ouvir, ele coloca. Aí, tá vendo? Coitado. Deve ser vocês falaram na retrospectiva que foi um dos programas que mais foi baixado, né? Pois é. Do ano passado. E o Presto deve estar colocando por causa da música do Jorge Versilho, né? Eu até errei o nome do cara. É tão boa que a música. A música é boa. Que vacilo. Ok, né? Então, preparem-se para seleção musical de 2016 do Aracnofã. Ai, ai. No volume 1, quando a gente gravou, um dos comentários que eu lembro de ter visto, ou não lembro, minha memória pode estar confusa, não sei. Você não lembrar de algo? É que a gente falou pouco de jogos, né? A gente até colocou a música do... É que a gente fez um cast só pra 1, isso. Não foi? A gente fez um cast só pra isso. É, não, eu falo das músicas de jogos. A gente fez um cast só pros jogos. Põe no link aí. Para trabalho. Um dos motivos que a gente não falou de tantos jogos assim no volume 1, né, das músicas, é que assim, a maioria dos jogos, antes de 2000 ali, a maioria dos jogos não tem muita música, às vezes é só instrumental, é mais simples e tal, né? E mais os jogos de 2000 pra cá que começaram a ter um pouco mais de músicas relevantes, né? E mesmo assim, não necessariamente todos têm músicas muito boas que ficam guardadas na cabeça da gente, né? Por isso que a gente não tinha falado tanto a princípio, porque o que a galera tinha escolhido era mais música de filme e tudo mais. Mas, como ficamos devendo isso, acho nada mais justo começar com um bloco de jogos, né? Acho justo. Eu não vejo problemas. Nenhum demolidor. Ah, desculpa. Não vê nada. Desculpa, mais forte que eu. O demolidor com certeza é. Ah, com certeza. Mas eu vejo mais que ele, apesar de usar óculos. Você tem chances maiores de ter problema no coração do que ele. Ah, com certeza. Porque o que os olhos não veem. Bom. Ok. É, ok, esse programa não é do demolidor. Não? Tchau. Um dos jogos que... Quando eu joguei, é um dos jogos que eu mais gosto, né? Mas é um dos que eu mais gosto. Porque... Não. É um dos que eu mais joguei, mas eu joguei pouco. Era aquele versus Kingpin. Eu joguei no Mega Drive, que as músicas eram músicas de Mega Drive, né? Basicamente. Mas na versão Sega CD ele teve algumas músicas, né? Eu ia falar, a versão Sega CD é excelente, aliás. Pois é. Então, só comentar aí que é uma menção honrosa de um filme. De um filme. De um jogo da era, entre aspas, pré-CD, né? Mas que teve esse adendo aí na, com o Sega CD. E vocês, o que vocês acham aí dos jogos, músicas? Que eu sou uma pessoa... Carnage, a do Super Nintendo é melhor do que a do videogame da Sega da época. Que é o Mega. Você sabe que quem edita isso aqui sou eu, né? Ah, mas as músicas você nos jogos da Nintendo... Você sabe quem edita isso aqui. Ah, mas é fato, cara. Assim, tem um ponto que o Mega tinha, que ele ficava muito abaixo do Super NES, era o som. De todo o resto, ele era melhor, então... Eu vou repetir. Você sabe quem edita isso. Que é do Maximum Carnage do videogame da Sega da época. É melhor do que a do Super Nintendo. Magari, a guerra Sega Nintendo acabou há alguns anos, cara. Não pra a mim. Sega perdeu, né? A Sega perdeu. Perdemos a guerra, mas eu não perco a bandeira. O Magaren tá igual aqueles japoneses que ficou no meio da selva lá, achando que tava em guerra ainda com os Estados Unidos, eu tô lá tá ligado? Não tô. Não é a troca. Na toa que eu acabei de citar o Demolidor aí. Uma homenagem à SEGA. Nossa, meu Deus. A verdura que o Demolidor mais gosta é a SEGA, né? Ok. Não é muito segredo, não sei se aqui vai ser segredo isso, mas se não mais porque eu vou contar. Exatamente. Mas assim, eu sou uma negação com músicas, né, em geral. Eu nunca fui muito envolvido de, gosto da banda tal, não sei o quê. Eu costumo ser assim, eu gostei muito dessa música. Eu pego essa música, coloco na minha playlist, sabe? Eu também. Não sou referência de música. Na verdade, eu sou, assim, eu gosto de alguma coisa, de filme ou alguma coisa. E lá tem uma música legal. Eu falo, eu gosto da música. É tipo isso. Não sei quem. Às vezes eu ouço uma totalmente aleatória, gosto e eu pego ela. E às vezes eu até vou e pesquiso um pouco sobre as outras músicas do artista, que provavelmente eu vou gostar, né? Porque é o mesmo estilo e tal. Mas enfim, eu tô abrindo esse parênteses pra falar que eu tenho uma grande playlist com um monte de música que eu gosto. E de jogo do Homem-Aranha, uma que entrou recentemente, ano passado, na verdade, foi a do Marvel vs Capcom 3. Que. Quem sugeriu? Foi o José Luiz? Foi eu. Foi. É, eu tinha colocado na minha lista também essa daí. Mas é música? Então. Então, instrumental. O tema, né? O tema do Homem-Aranha. É lógico que tem aquele negócio, a gente vai colocar aqui pra tocar e tudo mais, mas é bom colocar ela uma vez, né? Porque ela fica em loop, né? Infinito. Mas é uma música que eu gosto, eu achei ela legal, o tema do Homem-Aranha. Eu acho que eu coloquei de encerramento de algum Tweet View, não lembro. Algum é aí. Legal que ela, apesar de ficar repetindo, ela não enjoa, né? Você vai ouvindo assim e legal pra caralho, mano. Pois é, então, ela é. Eu já sou uma negação, não de música, mas assim em jogo, né? Porque desde criança nunca teve videogame aqui em casa. Sim, é uma infância triste. Mas, assim, às vezes que eu jogava era ou quando vai na casa de algum primo ou um amigo meu. Então, assim, jogos do Aranha, como eles não eram muito fãs, assim, né? As pessoas que tinham videogame aqui da família, eu joguei muito pouco. Eu joguei só aquele do Super Nintendo, que tem os X-Men junto. Tristeza, o de Play 1. E algumas coisas só do Play 2, quando saiu o jogo do Homem-Aranha 2 de Play 2, assim, eu peguei e joguei também. Então, sou uma negação em jogo, assim, não conheço tanto quanto gostaria, pelo menos os jogos do Aranha. O cara que falou de ouvir em looping aí, que é a melhor música aí, tem looping. A música que eu indiquei aqui também, quando eu descobri ela, eu comecei a ouvir em looping, eu não consegui mais parar. É a música... Essa é recente. É recente. Foi pro aquele jogo Unlimited, que eu não consigo jogar. Não sei. Meu celular dá pau pra jogar ele dá atraso. Não sou eu que não consigo, eu vou lá, eu trava tudo, essa bosta. Aí eu falei, fuck the shit. Nem sei que jogo é esse, gente. É o Unlimited, do celular lá, que você vai pra um lado, pro outro, corre. Tem aquele que você é viciado, ou era? Sobe Surfer com aranha. Isso, exatamente. Exatamente. Eu me irrito com esses jogos por causa de negócio de energia, vida. Então, é essa marca, essa coisa mesmo. É assim que eles ganham dinheiro, upa, não. É nessa parte mesmo, não cabe energia, eu já não tenho paciência. Fuck the shit. Eu sou da época que se eu colocava o videogame, a fita no videogame, se eu quisesse jogar um ano, eu jogava aquela bosta. Não tem que ficar comprando jogo à parte. Então, até dá pra jogar ele sem comprar, né? Mas aí você joga um pouquinho, aí o cara, sou obrigado mesmo a parar, né? Isso só acontece porque vocês são ruins. Se vocês tiverem corridas longas como as minhas, cara, nunca me preocupo com acabar minha energia, porque ela repõe enquanto eu tô jogando. Sim. Então, mas o jogo é a música do Spider-Man Punk, que saiu no trailer quando foi lançado. E a música é legal. É, a hora que o Magaren sugeriu, eu achei que era no volume 1 a gente falou daquela música das The Mary Janes, né, assim, da Spider-Gwen lá. Eu achei que era a mesma coisa, que uma banda tinha pego a música da revista e cantado, né? Eu não cheguei a ver a história do Spider-Punk pra ver se a letra é a mesma que ele canta lá na revista. Mas de qualquer forma, essa oficial é isso. Não é uma banda funk como as das Mary Jane. Mas, enfim, a gente separou algumas músicas aqui. Vamos parar de falar e deixar o povo ouvir, né? Não. Solta o som, MC Garen. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Alô, pessoal do Tipcast, aqui é o Marcos Vinícius, tenho 30 anos e sou de Cariacica, Espírito Santo. Eu gostaria de ouvir a música Swing Time, presente no jogo Spider-Man vs Kingpin, de Sega CD, música cantada pelo Eric Martin, vocalista do Mr. Big. Valeu! No último programa também, a gente comentou de algumas versões das músicas do Homem-Aranha. Normalmente eles pegam aquela música dos anos 60 e Ramones grava em cima. A melhor versão de todas é do Ramones. O Michael Bublé pega e grava em cima. Não tão boa quanto a dos Ramones. Os Trapalhões grava em cima. Eu nunca achei a música, infelizmente. Pois é, a dos Trapalhões. 10 mil versões, né? Pois é, a dos Trapalhões, eu tentei achar também, mas não tem. Ah. Eu não compensa colocar aqui. Mesmo quando acha, é tipo, o cara mas pegou tem e vídeo? Filmou. Com... É, então, é, não foi numa sketch deles, mas não foi. Não, mas tem vídeo, né, no YouTube, é. Que vocês acham? Ah, eu não sei. Assim? Eu acho que tem. O que eu achei era. É, não, tem. Eu achei o vídeo, mas é com aquela qualidade então... de som daquele jeito, sabe? De um VHS. Então, o link tá no post. Ah, não, eu não sei. Eu tenho que ver se eu acho de novo, porque eu procurei ano passado pro volume 1. Basicamente aquela que o Didi cantando, é isso? Isso. É, exatamente. E Homem-Aranha, é. Homem-Aranha nunca bate, só apanha. Homem-Aranha é cascateiro, só faz força no banheiro. Ou Super-Homem cascateiro, que o Mônio falou que é a versão errada, mas é a que eu aprendi nos Trapalhões. Mas de quem? Homem-Aranha, nunca bate, só apanha, Super-Homem, cascateiro. Exatamente. Eu lembrava com o Super-Homem também, mudava. Mas. O Mônio tem uma memória falsa, que a segunda parte era com Homem-Aranha também. Eu só tenho memórias falsas, acho que nem você se conhece, na verdade. É o Wolverine agora. É o Wolverine, aliás. Mas então, né? Nós falamos de algumas versões e agora falaremos de... Falaremos não, né? Tocaremos aqui mais algumas, né? Vamos só falar de quem são as três aí que a gente vai colocar pra tocar. Pode... Eu vou deixar quem sugeriu puxar pelo menos uma aí. Então tchau. Ah, tem nada. A do Mr. T Experience, que é engraçado pra caralho. A melhor resumo. Ah, é legal pra caralho. É meio punk oitentista, sim. Por isso é o que tem a fedidinha. Tem, pois a fedida aqui, fedidinha. Ou a grudadinha, tanto faz. Quase. É grudadinha. Acho que foi o José Luiz também que sugeriu essa. Eu sugeriu acho que sugeri todas essas aí. É e porque essas bandas, essas bandas tudo underground, tá ligado? E grava uma música ou outra que fica um pouquinho conhecida. Mas... Todos estão de aranha. É um personagem conhecido. É assim mesmo que escreve esses tiques? É? É, inclusive, se você pesquisar no Google, ele automaticamente corrige pra uma outra coisa. Aí você tem que falar, não, eu quis dizer dessa forma mesmo. Aí ele acha. Homem-Aranha é fedido, né? Eu acho que consegui achar. O Eric começou o bloco falando que as bandas vão fazer covers, normalmente pegam a música dos anos 60. Normalmente não, eles só pegam essa música dos anos 60. Não existem covers de outras músicas. Os que não pegam dos anos 60 falam assim, vou fazer um cover daquela do Ramones. Exato. Pois é. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas bandas aí? Alguma curiosidade? Ou podemos deixar o povo ouvir e tirar suas conclusões? Não, deixa que o povo sofrer, não, pera. Que o Magaren podia pegar e reeditar aquela da entrada, né? Eu acho que no outro programa eu falei a mesma coisa. Falou, né? Que eu coloco como despertador e fiquei enjoado, né? A gente ficou pensando assim, mas, né? Dessas versões desse bloco, acho que aquela do... Não sei como que pronuncia isso aqui certo. Moxie Fruvels, acho que é isso. Que é uma que tem uma... Parece que além da instrumentação, ela tem um acompanhamento vocal, né, do pessoal. Essa eu achei interessante, eu gostei. Eu acho que é essa. Show. Eu tinha achado uma versão mambo, mas aí eu não mandei, não. Ah, tá vendo? Mas assim, da mesma forma que foi no outro programa, não teve como a gente colocar todas as sugestões aqui. Spider-Mambo. Ah, tá. Eu tô ouvindo aqui a Mox. O legal é que a gente não coloca. Esse bloco vai durar 2 minutos de música. Ah, dá uns 3. A gente não coloca todas as sugestões. Exatamente. Se você pegar exatamente a mesma que eu ouvi, dá 4 minutos e 19 segundos. A outra vai ser quase 20. Ok, então, MC Gary, por favor. É a capela, cara. Esse Moxie Fruvels, gostei disso. O Mônio me interrompeu minha chamada das. Ah, desculpa. Mas tá bom, vai, segue. É sempre um prazer fazer isso. Just baboon, big baboon. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Hey there, there goes the Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Shooby-Doo, Rocksteady Crew, find him an octoped ingenue. With Blair, there goes the Spider-Man. In the heat of night, at the scene of a crime, with the speed of light, he arrives just in time. Well, no red-blooded boy or girl would miss this Saturday's appearance of Spider-Man down at the local county fair, unless, of course, they're at home with their collections. Spider-Man's master plan, build his own little spider clan in the woods. Now they're troops fighting for special interest groups. Look out, where, wherever there's a bang up, you'll find a great big hang up. You'll find the Spider-Man. My spider sense is tingling. It sure is. In such films as Spidey Goes Speed Racing, Spidey Hawaii, Spidey's Girl, Spidey My Pal, Spidey the Underwater Adventure Seeker, Spidey the Fun Licker, Spidey A Drink for All Ages. Olá, amigos do Aracnofã, eu sou o André Marques, um dos redatores aqui do site. Tenho 21 anos, sou do Recife. Eu gosto muito das músicas do Danny Elfman, dos dois primeiros filmes do Sam Raimi, só que são tantas que eu não consigo escolher só uma, né? Então eu escolhi aqui uma música do Homem-Aranha 1 de PS1, porque foi por causa dele e do segundo jogo que eu, lá em 2005, comecei a gostar mesmo do Homem-Aranha. Mesmo antes de assistir aos filmes do Sam Raimi e algumas coisas da animação de 94, foram esses dois jogos que me despertaram meu interesse. E no ano seguinte eu acabei começando a minha leitura da Marvel com Homem-Aranha e com Novos Vingadores, né? E hoje eu já leio muito mais. Então aproveitem aí. como não podia deixar de ser, a gente não leva o programa só a sério, né? A gente sempre coloca aquelas musiquinhas pra irritar o ouvinte. Ah, isso tem menos. Mas, com exceção da que o Maurício já... sugeriu aí. Pelo menos a gente já se livrou de Jorge Vercillo e a versão Tecnomelo. Jorge Vercillo é bom. Ah, lembrei qual que é. Pro fogo, né? Cara, olha pra você ver como é... Caramba, durante a semana eu ouvi de novo o volume 1 pra lembrar o que a gente tinha falado. Ouvi você de novo. Você descobriu que gosta de Jorge Vercillo. Não, não. Mas a música dele grudou na minha cabeça. Porque música ruim gruda na cabeça sempre. Não, não achei ela tão ruim não, mas enfim. É, graças a Deus eu esqueci. Aí a gente tá gravando e tá falando dele de novo, né? Então... tá voltando a mente. Se quiser, eu canto. Não, não, por favor, não. O que a gente te fez? Apesar que, com as opções que a gente tem aqui, não sei. Talvez o Jorge Vercillo seja melhor. Nós temos aqui uma que tinha sido sugerida pelo José Luiz lá no primeiro, que é esse. Eu não vou saber falar tudo, mas o Words All. Words All? É. É o cara, né? O cantor. Entre aspas. Eu fiz uma aspas com a mão aqui. É um ode para um super-herói, né? É toda uma música dedicada à história do Homem-Aranha e tudo mais, que eu vou colocar o link do vídeo no post também, pro pessoal. É um resumo do primeiro filme do Homem-Aranha. Pois é. O início dela é basicamente falando que o Peter é o cara sofrido, que quer ficar com a menina que não liga pra ele e tal. E aí tem todo o resumo do filme. O Herói é genial, cara. E rima, hein? Não sei, eu não ouvi a música dele. Rima. Também. Temos também. Me assustei com o negócio. Eu digitei no Google, aí apareceu essa matéria aqui. Vai estar no post aí. Ah, meu Deus. Mas aí. Desculpa, Mori. Desculpa. Eu sabia. Mas aí eu vi que esse site aí é tipo sensacionalismo. Ah. Graças a Deus. Caramba, teve um programa desses aí agora há pouco que eu imitei uma frase do Mori sem querer e agora eu fiz de novo sem querer. Tá ficando no subconsciente, mano. O que você fez aí? Eu gritei um ai, meu Deus, aqui. Caramba. O Mônio é um criador de bordões excepcional. Não, temos essa outra aí da Tia May. Não, Brian May. Oh, não, só pra deixar, porque a gente só falou do site, não falou. Ninguém, se não entrar no site, não vai saber. Falou Homem-Aranha de Jorge Vercillo, eleita a melhor música da década de 2000. O site é do Maurício, né? Aí você entra aqui, quem somos, Maurício? Senhor Engler. Mas então, Magari, pode falar aí. Não, agora aqui. Pode falar, eu deixo. Eu te amei, Brian May. Não, pode falar, eu deixo. Eu não tenho o que falar da música. Ah, não fui eu que indiquei? Não sei de nada. É porque eu achei que... Da Tia May, a única coisa que eu tenho pra falar é a Marisa. Eu achei que você tinha comentado alguma coisa dela, mas foi o José Luiz mesmo. Essa música me lembrou muito Fantástica Fábrica de Chocolates. A forma... o povo falando as coisas no meio e tal. Ah, igual a gente tá fazendo aqui então. Sem querer, estamos homenageando. Quase. Agora, Maurício. Nossa. Eu tinha visto essa música há muito tempo atrás, Maurício. Eu tinha esquecido que ela existia. Obrigado por isso. Tamo aí pra isso. Essa daí eu tava procurando músicas com o Homem-Aranha na internet e encontrei esse achado. Gostei bastante também. Não tem muito mais o que falar. Quarto de... Na verdade, não tem nada o que falar. O pior foi quando eu vi essa música aqui, eu coloquei Quarto de Empregado, né? Que é o nome da banda. Quarto com K.U. É da Panini? É porque começa com K, né? Quarto. Ah, aí eu vi que eles têm outra música. Não, mas só uma tá bom pro programa. Só uma tá bom. Deixa pro próximo. No volume 3 a gente coloca outra. Nossa, Deus. E temos também uma música que o José Luiz se veste de Homem-Aranha e sai dançando por aí. Aquela Put Your Hands Up for Detroit que tocava quando tinha o Homem-Aranha gay no... E eu não tinha falado que era gay. Só falei que você vestia de Homem-Aranha. Mas não era eu. Parece eu dançando, mas não era eu. Caramba. Caramba, ok. É, não sei se todo mundo que vai ouvir o programa conhece o Brian May. O Brian May, ele é guitarrista do Queen. Eu pesquisei até qual que foi esse projeto do CD da que foi recomendado aí. É DJ, MC, Spy D e Friends. Procurei se falava alguma coisa no projeto, mas assim, não encontrei nada. Só encontro assim... A venda em site de disco raro, essas coisas. Então não sei por que ele se envolveu nesse projeto, mas eu achei interessante. Porque o Cunha é uma banda famosíssima, né? Uma banda de peso. Ah, olha, ele gosta. É tipo o cara do Aerosmith lá. Sim, Ramones também. No caso, isso aí foi um projeto da BBC. da rádio, né? Que fez o CD. Então, sobe a música aí, as músicas. Daqui a 20 minutos a gente volta. Tchau, pessoal. Que isso, é pior que é verdade. É 16 minutos, é quase... Parker was pitiful, couldn't have been any shyer. Mary Jane still wouldn't notice him, even if his hair was on fire. But then one day he went to that science lab, that mutated spider came down. The web tonight, 'cause we're all in the mood for a hero now, and there's evildoers to fight. Now Harry the rich kid's a friend of his, who horns in on Mary Jane. But to his great surprise, it seems she prefers guys who can kiss upside down in the rain. With great power comes great responsibility. That's the catchphrase of old Uncle Ben. If you missed it, don't worry, they'll say the line again and again and again. La la la diddy da, la la diddy da da da. Now Norman's a billionaire scientist who never had time for his son. But then something went screwy, and before you knew, he was trying to kill everyone. And he's right. Throwing that weird pumpkin bomb. Yes, he's wearing that dumb Power Rangers mask, but he's scarier without it on. Sling us the web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight, 'cause you're brave and you're strong and so limber now. But where'd you come up with those tights? Guy with eight hands. Sounds hot. He has those tights and that tight little... Dresses like a spider and he looks like a bug. It's a pretty sad day at the funeral. Norman Osborn has bitten the dust. And I heard Harry said he wants Spider-Man dead. Ah, but his buddy Pete he can trust. Oh, and MJ is all hot for Peter now. Ah, but Peter, he just shuts her down. Mary Jane, don't you cry, you can give it a try again when the sequel comes round. Oh, la diddy da, la la diddy da da dum. Sling us a web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight, 'cause we all sure could use us a hero now. We think that you'll do all right. There's a new Street Fighter on your windowsill. The weapon is peace, the word is chill. Eu ouvi um grito, e meia, Mary Jane, na querendo meu chameiro. Lá de cima do prédio eu vi todo o movimento, ver os botões, querendo dar a Mary Jane. Ô Mary Jane, deixa eu ser meu Homem-Aranha, Mary Jane. Sei que você me ama, não me engana, Mary Jane. Deixa eu ser seu Homem-Aranha. Atenção, mulherada, puxa e joga, vai! Teia nela, teia nela, teia nela. Ai, vambora, vambora, vambora, que delícia! E teia nela, teia nela, teia nela. Vem grudando, vai, vai, vai! Seu Homem-Aranha, Mary Jane, vem, vambora, pra cima. Ô Mary Jane, deixa eu ser seu Homem-Aranha, Mary Jane. Atenção, mulherada, grita e vai. Eu ouvi um grito de desespero. Pensei a Mary Jane, tá querendo meu chumeiro. Lá de cima do prédio eu vi todo o movimento. Era os botões, joga pra cima, vai, vai. Ô Mary Jane, deixa eu ser seu Homem-Aranha, Mary Jane. Sei que você me ama, não me engana, Mary Jane. Deixa eu ser seu Homem-Aranha. 10 anos pra você, bota no paredão, vai! E teia nela, teia nela, teia nela. Ai, vambora, vambora, que delícia, vai! E teia nela, teia nela, teia nela. Vem grudando, novinha. Detroit, a lovely city. Fala galera, aqui é o João Pedro Benício, 22 anos, do Rio de Janeiro, e eu queria pedir para vocês a música Venom, da banda Bullet for My Valentine. Abraços! Então, e a gente falou de outras bandas aqui que fazem aquelas paródias e tudo mais, mas também temos algumas bandas que pegam a temática Homem-Aranha e criam uma música em cima dela, né? Assim. É não necessariamente a música lá dos anos 60 ou do Ramones. Alguém quer comentar então, alguma coisa dessas aí? We Are Venom aqui. We Are Venom. Venom. Ele, depois daquele programa de música lá, no nosso grupo lá, o Carlos Henrique Gomes, não sei da Silva Xavier, o pessoal que tem, ele falou que achou essa e sugeriu. Aí no post que o Eric fez pedindo sugestão, ele pôs de novo, então eu pus aqui também. Apesar de ter o Venom, só pra não ter, pra ninguém pensar que fui eu que sugeri, coisa do Venom. Podia colocar a discografia inteira da banda Venom também, né? A gente colocou algumas. A gente anotou algumas sugestões do pessoal, não deu pra colocar todas aqui, mas estão anotadas. Talvez o volume 3. Falando da banda Venom, tem alguém no. Um tempo atrás no meu Facebook que tava compartilhando música de uma banda que chamava Gwen Stacy. Nossa. Pois é. Aí eu fui ouvir uma música, não gostei e nunca mais procurei. Até de tudo. Se tem o. Como que é? A banda Netos da Dona Neves? Isso. Nossa. Esse do Shane Gould, você comentou alguma coisa? Ou a gente passou direto dela? Eu falei que eu achei ela legalzinha. É. Ela tem aquela pegada, tipo, disco anos 70, mas é bem bacana. Disco chama o Disco Estula. Não, Disco Estula, o Hipnos Disco lá. Hipno Hustler. É, Hipno Hustler. Aí. Caramba. Disco Estula. Acho que o Disco Estula é mais legal. Ah, é também. Nossa. Eu pus uma foto, banda Gwen Stacy aqui. Eu já não gostei, só de olhar pra cara dos caras. Cara, ter o nome Gwen Stacy não é sinal de que alguma coisa é boa. Tanto que aquele livro lá, A Noite que Gwen Stacy Morreu, eu comecei a ler, não consegui terminar até hoje. É um livro de romance adolescente, basicamente. É que essa da banda menina... aqui, essa banda aqui, não. Eu acho que você escuta a música e fica com vontade de quebrar o pescoço. Deixa eu ver aqui. Nossa. Ok, então... Mais algum comentário sobre essas músicas de banda sem ser versões ou não? Não, acho que não. Então, bora ouvir as músicas. E depois uma palavrinha do nosso patrocinador. Tênis Montreal, porque você é pobre. E há pra curar, agora na versão supositório. O engraçado é que eu ouvi o volume 1 esses dias e você falou essas duas coisas lá. Sequência, uma puxa a outra. Ó, então essa... Esse último que você falou aí, mano, é só tira o R, né? E o nome do remédio. Troca o A. O nome do remédio é só A. Aí troca o A pelo E. Não, o nome do remédio é A. Ah. Nossa. Ok. É. O pior é o bom de ser garoto propaganda. Que preconceito é esse com a minha pessoa? Thank you. Cavaleira, também conhecido como Márcio Miguel Martins, 37 anos aqui de Curitiba. De Praia Grande, São Paulo, aqui é o Cliff, 28 anos, e eu queria pedir Spidey's Curse. da banda Black Lips. Forte abraço. Valeu. Agora, indo pro âmbito aí do cinema, TV, tudo mais, filmes, séries, desenhos, sempre tem muita música, né? A gente falou do monte do outro programa e ainda tem bastante aqui e ainda faltou um monte. Uma que na época a gente não colocou porque a gente tinha acabado de gravar um programa sobre foi a do Deus Aranha, Spider-Man, né? Que heresia, hein? É porque a gente tinha acabado de fazer o Tripcast anterior, aquele do Spider-Man. Eu não vou afirmar não, mas se você tá falando, eu acredito. Foi em dezembro. Claro que isso não impediu de ter terminado aquele programa com a Spider-Man Book. Esse não. Por que você foi lembrar dessa música? Não coloca nesse não. Pode deixar, eu não vou colocar. Não. Let's go! Então não podia faltar, né? Abertura do Spider-Man vai estar aí. E nem o Bug. Como é que é? E nem o Spider-Man Bug. Não, essa tava no. Então, essa, mas não pode faltar nesse. Não, também. Pode sim, pode faltar sempre. Não, pode, deve. Vai colocar o Rock das Aranhas? A justificativa que a gente deu no primeiro programa, achando que não teria um segundo, que é tipo, fica pro volume 2, eu tô com medo de falar que fica pro volume 3 e a gente tem que colocar. É, uma música aqui que todo mundo sugeriu, menos o Mônica que não mandou a sugestão. Todo mundo sugeriu. Joga na cabeça de cima, cara, maltrata. Foi a do filme Guerra Civil, né? Sim. Onde já se viu? Eu tô quase morrendo de tossir aqui. Tô bem colocando feito. Você tá falando mal de mim? Essa praga pega. Pois é. É. Left Hand Free, né? Aquela que aparece lá quando mostra o Quintz. Então. Que todo mundo ficou empolgado. Todo mundo que conheceu o Homem-Aranha ficou empolgado e o resto do cinema achou normal, né? Pois é. E na primeira vez que eu fui assistir o filme, eu nem prestei atenção na música porque eu tava muito ocupado, ficando empolgado, aplaudindo de pé. Então nem ouvi a música direito quando ela tocou. Só na segunda vez. Não, cara, não faz isso feio. Não, foi só força de expressão. É, eu comentei com a Magaren, eu tava querendo confirmar se ela era essa do Queens aí, porque eu vi o filme uma vez só também. Aí eu não peguei muito bem que era a música de lá. O início me lembrou um pouco ela. É, porque só tipo assim, eu acho no filme que... mesmo só toca o início. Ela então, toca isso... completa no, durante os créditos. Ah, tá. Então, é isso que eu ia comentar, porque assim, na minha memória, ela tocava uns 5, 10 segundos da música só. Ah, né? Mas sua memória. O Magaren foi mais rápido. Fora ela, a gente tem, só puxando aqui que a gente tá falando de filme, tem várias músicas legais dos filmes, tanto da trilogia do Raimi, nem tanto da trilogia do Espetáculo. Do Amazing, né? Espetacular. Muito duologia, né? Duologia. Tanto do filme do Raimi, quanto as duas outras duologias. Então, tem muita música que é interessante lá, que é legal e tal. A gente selecionou aqui uma da época do Raimi e outra da época do Web, né? Pra tocar também. Tem que colocar aquela que a Mary Jane canta no boteco lá no... De novo? Não tem, não. Não, a gente colocou a que ela canta no teatro. Outra tinha? Ah, não é mesmo? No boteco. Não. Eu acho que não. Não. É a que ela canta no boteco e o Peter vai com a... Gwen. Não é com a Gwen, que ele vai com a menina do... A Gwen. É a Gwen? É a Gwen. É uma loira com a fita na cabeça? Não, é uma tiara, né? É uma morena. Não do vídeo do Mônio, porque ele tem um pôster desse filme no quarto dele. Não lembra disso? Ele assiste toda semana. Mas é um pôster muito bonito, gente. Temos que admitir isso. Sim, não, isso é verdade. As imagens promocionais do Homem-Aranha 3 estavam muito boas. Ah, tão boas. Pena que o filme não. Estragou foi o roteiro. Apareceu até no filme do Batman, lá do novo. Verdade. É verdade. E, inclusive, o Mônio gosta tanto do filme que o penteado lembra muito o Peter quando tá dominado. Agora tá ficando pessoal o negócio, hein? Peter Emo? Exatamente. Mas, ô, José, relaxa que no volume 3 5, essa volume 5, boteco. Fica pro volume 5. Fica pro volume 5. Eu te interrompi pra falar 5, tá? Pro 3, não. Eu ainda colocaria pro volume 8, assim, só pra ter certeza. E uma música que eu não conhecia, que o Magaren comentou aqui. Pois é, eu devia ter falado no outro, mas eu fui de lá. Eu não conhecia ela. É a música do Amazing, do desenho do Amazing Friends, só que cantada, não só instrumental. Ah, ela é legal. Que saiu em disco. O pessoal sabe o que é disco. LP? LP, Bolachão. Qual deles que é o... Essa daí? É aquele que era maior que o CD, um grandão. Sim, não, a música. Não é que eu Você acha que o Mori não vai saber o que é disco, moço? Tá me chamando de velho, pra não. Imagina. Velho? O Mori é velho, pô. Velho é o vinil, você é mesozoico, cara. Vai. Vinil? É, inclusive... Vinícius? Inclusive, no último programa, no volume 1, né? Último programa, não. No volume 1, a gente colocou a música do His Amazing Friends no bloco de desenhos, né? E... O Magaren colocou na virada de um bloco a música da primeira temporada, né? Sim, que era só Spider-Man. Aí tem algumas pessoas que falaram: ah, vocês esqueceram da música do Spider-Man, colocaram só do His Amazing Friends e tal. Tá explicado aqui agora, né? Eu voltei, eu tava olhando os posts antigos lá, o povo falando que a gente esqueceu, não esqueceu, não. Tudo planejado. É que a música é parecida um pouco, né? Sim, começa. Ok, então, bora ouvir as músicas. Bora. Espetacular. Ah, não, essa não tem. Change me a pardon. Spider-Man. Yoru no Shijima no highway. キラリと光る怒りの目苦しみ背負い愛をも捨てて悪を探し空かける Change the apartment 君はなぜ君はなぜ戦い続けるのか命を懸けて一筋に一筋に無敵の男スパイダーマンない街角にキラリと光る怒りの目悲しみこらえとも思う捨てて悪を探り空かける Change the apartment 君はなぜ君はなぜ戦い続けるのか命を懸けて一筋に一筋に無敵の男スパイダーマン スパイダーマン Hey shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, meeny, miny, moe, and flower, you're the chosen one. happening, redemption winding in and winding out. The shine of it has caught my eye and roped me in, so mesmerizing, so hypnotizing. I am captivated, I am vindicated. And overwhelmed, the shine of which has caught my eye and rendered me so isolated, so motivated. I am certain now that I am vindicated. I am selfish. I am wrong. Leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from more. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. For you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. You're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. I will do it for you. For you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you. For you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. You're my backbone. You're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, gone, gone, I'll love you long after you're gone, gone, gone. Pra fechar o último bloco do programa... Nossa, o monstro que eu criei. Desculpa, gente. O Magari começou ali uma brincadeirinha, um programa ou outro no Sweep View Classic, de, ao invés de terminar com a música de fundo, vamos colocar uma música zoando uma coisinha aqui, outra ali. E hoje virou uma tradição todo Sweep View Classic terminar com alguma música de zoação, né? Virou... O que eu essa... acho sensacional. Essa é a bênção do Magari, essa é a maldição dele, né? É, com grandes poderes, hein? Grandes. Pior que algumas que eu falo, essa aqui é legal, o pessoal vai gostar, ninguém comenta. Tipo a do Jurassic, a do Parque da Jurassic. Eu guardei uns 8 meses ela desde que eu descobri. Até o Instagram aparecer de novo. Eu gostei, eu só não comentei. Mas eu gostei. Ai, não adianta puxar saco agora, não. Mas assim, na cara, viu? É lógico, a gente não vai colocar. Não tem como colocar todas as. Volume 3 a gente faz só dos encerramentos. Tem que fazer um programa inteiro só de encerramento, é verdade. Pode ser, pode ser. Tem uma com Sérgio Malandro e Faltão, inclusive. Oh, rápido não ovo. Nesse. Não nesse, mas. Rápido ovo. Vou falar em ovo, tem a da Viúva Negra, né? Ou Viúva Boa. Pois é, se quiser a gente pode incluir ela nesse, inclusive. Eu ainda sou a favor de fazer um CD com essas músicas e vender na futura lojinha do Aracnofã. Vamos levar pouco processo. Não tem nada. Então a gente selecionou 4 músicas aqui. Se o Magari quiser colocar da Ouve o Van... Boa. 5. Que é a clássica King Kong seu King Kong. Acho que ela foi a que explodiu, que o pessoal mais comentou. Pois é, eu tenho um desenho que o Renan Máximo, eu acho que foi, fez pra mim. Do gibão em cima do negócio. E o Homem-Aranha tirando a selfie com ele, falando, ah, King Kong. Imagina o post. Essas coisas, cadê? Ah, imagina o post. Eu tenho que achar, cara, eu tenho que achar. Te vira, maluco. Pô, o cara deu presente pra você e você pois põe é. Em qualquer lugar. Você não. Que o desenho tá guardado na pasta. Eu tenho que achar a foto que eu tirei pra mandar. Tira outra foto. Tira outra. Os mestres Atim e Espirro gravaram nessa? Né, fizeram música? Toda uma trilogia que já foram todas tocadas. O King Kong da aeróbica, o King Kong e a outra, a dança do King Kong. Nesse programa, somente a original estará aqui. É por isso que eu falo, né? Eu tenho dó dessa juventude de hoje que tem patati patatá. Nós tivemos Atim e Espirro, que é muito melhor. Achei a imagem. Pô, será que eu o Atim e Espirro... Não sei qual que é o ponto de vista disso aí, você tá falando que é melhor, mas... Ah, né? Deixa eu testar um negócio. King... Patati. Não, Atim e Espirro. Não, mas pra ver se eles gravaram também. Eu sei que tem alguma coisa do Patati Patatá que o Atim e Espirro participaram gravando não, junto. Não, era, não, não, é assim. Não, mas acho que é super fantástico que eles gravaram juntos. No balão. Mandei o link pra vocês. Não, super, super fantástico. Ah, super fantástico. Uma hora eu achava o nome, eu sabia. Aí, temos também aqui, nós selecionamos uma música que o Mônio não deve conhecer, porque ele não gosta muito do personagem, ele não costuma participar dos programas que ele tá, que é uma do Gibão. Muito, na verdade, tristeza Gibão. Na minha vida isso. O que o Eric tem pelo Howard, Mônio é o Gibão. Gibão esquece, cara, essa música já é música tema do Gibão. Eu guardei com só certeza. O Mônio é o Gibão, é isso que eu ouvi, Magari. Mônio é o Gibão. Pode ficar assim. A gente, já que tá gravando o volume 2 desse, a gente tem que gravar a continuação do nosso filme, né? E aí o Mônio entra como Gibão. Ah, mas era melhor o Bocop. É verdade, verdade. Temos também a clássica homenagem aí ao nosso querido J. Jonah Jameson, que leva suas secretárias pra sua sala. Futuras secretárias, né? Ele vai ver se vai ser secretário ou não, se ela passar nesse teste. Será que leva os fotógrafos? Não, os fotógrafos são jurisdição do Capitão Stacy. Antes de continuar, só um comentário pra caso alguém que tá ouvindo aqui não ouça os Tapeviews Classic e tudo mais. É uma referência ao GOG, né? Se eu não tô enganado. É o GOG. Foi do GOG? Foi, né? GOG. Isso, foi o GOG. Então no programa do GOG terminou com essa música do King Konguinho. No do Gibão terminou com a do Giban, né? E o teste do sofá foi o quê? A Glory chegou no Clarim pra fazer uma entrevista lá com o Jameson, e ele tava maltratando todo mundo, todas as mulheres que iam lá fazer entrevista, né? Aí a Glory entra pra sala do Jameson e sai os dois felizes, né? Ah, tá contratada, tal. E aí a gente percebeu, a gente deduziu, né? Que foi o teste do sofá. Tinha um sofá no escritório. Exatamente, um sofá que vermelho, né, na época. E por fim, grande inimigo do Doutor Estranho. Sofá. Um sofá vermelho com as manchas brancas, explicado. Ele falou tipo o Star-Lord, né? Se passar uma luz negra aqui. Faz pintura abstrata. Então, e por fim, o grande inimigo do Doutor Estranho, o grande Xanadu. Fazendo um adendo que já comentei com vocês algumas vezes, mas essas músicas que tocam no final do View, eu pego e ponho de sugestão pra tocar em festas que eu vou. Todas as festas são ótimas. Imagina. Já tocou Olivia Newton-John com Xanadu nas festas? Não, mas tocou King Kong. Nossa, Deus. Certo. Esse vai ser a rave do Tripcast. Ok, então, por favor, MC Garen, contemple-nos não, né? Parece que eu tô olhando pra gente, se falar. Nos forneça todo o seu conhecimento musical. 시구 우리 소송우 이키테루 와케오 토이카게루 와카테이루 사 아이스루 모노 오 지분 오 스테테모 마모루 Hoje eu vivo sorrindo. Agora o meu negócio é contratar. E pra conseguir emprego não é fácil, tem que ser profissional. Só entra mulher bonita com bom desempenho no teste final. É no teste do sofá que a gente vai botando pra quebrar. É no teste do sofá que a gente vai botando pra quebrar. E vai, vai. É no teste do sofá que a gente vai botando pra quebrar. É no teste do sofá que a gente vai botando pra quebrar. Ah! Se liga, Bruno, esse teste é só pras solteiras, hein? É, o mulher casada nem pensar. Ah, vai que... E o sucesso foi tão grande que a moda começou a se espalhar. No sofá a mulherada mexe, mexe, mexe, mexe, mexe sem parar. E os homens ficam loucos com a nova fantasia do RH, motivando a curto prazo até o AI que vai querer me contratar. É no teste do sofá que a gente vai botando pra quebrar. É no teste do sofá que a gente vai botando pra quebrar. Vai, vai. É no teste do sofá que a gente vai botando pra quebrar. É no teste do sofá que a gente vai botando pra quebrar.

eu comentei no outro programa que foram os dois que tinham sugerido, né, esse programa de músicas, tal, por isso que a gente convidou eles novamente aqui. Queria agradecer novamente por terem participado com a gente, dado suas sugestões. Não agradecer tanto assim pela citação a Jorge Versilho e tal, mas... E se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade. Eu posso fazer um jabá? Pode. Por favor. Eu tô agora de 10 em 10 dias com o Animesphere lá, podcast que fala de anime e... Ah, o que der na telha a gente fala também, tá ligado? Qual que é o nome? Animesphere. E fala de anime? Fala de anime também. Ah, mas é. Quem curtir aí anime, cultura japonesa. É, até a gente tá começando a dar uma variada também, gravar direto do assunto. Mas só ouvir lá, legal pra caramba, tá o programa. Link pode, no post. A cada 10 dias, vocês conseguem lançar tão rápido. A gente tava querendo fazer semanal, só que pra gravar é difícil pra gente. Ah, não, mentira. Maurício, algum comentário? Ah, não. Eu não tenho nenhum jabá pra fazer. Só queria agradecer mais uma vez vocês aí ter dado a oportunidade de participar. Como assim agradecer? Você não depositou o valor na conta? Tá lá no Padrim. É, eu já disse várias vezes que eu gosto muito, sim, do trabalho de vocês no Aracnofã, eu admiro então bastante. Você. E é isso. E já estou sugerindo o volume 3 aqui junto com o José pra gente participar também, já que a gente dá sugestão e participa. Demorou. Não é especial já ver se. Não, eu deixo aqui o convite aí pra vocês participarem também lá do Animesphere. Foi de alguma coisa que eu assisti, alguma coisa que eu gosto lá, pode chamar que participe, sim. Acho que eu nunca assisti um anime na vida, não é possível, não consigo pensar em um que eu tenha assistido. Ô louco. Que isso? Zillion. Mas então. Eu não assisti Zillion, acredita? Caramba. Na época do Mônio não existia anime. Ah não, você zoa do resto da eternidade, mas eu foi. Acho que eu assisti alguma coisa de Sailor Moon. É, Guerreiras Mágicas de Hey Earth. Não, amigo meu assistia, não assisti isso não. Amigos. Deixa eu ver, pegar o perfil do Mônio. Sakura Card Captor. Não, não assisti também não. Não? O Mônio ele assiste Boku no Pico. Quem conhece anime já tá ligado o que é. Eu não faço nem ideia do que seja isso. Esse era um que eu não queria não saber do que você tá falando. Eu não sei o quanto que o Magari vai cortar desse papo aqui, porque a gente deu uma desviada violenta do encerramento. Nada. Mas, aproveitando, o Maurício citou aí, só relembrando a todo mundo que nós temos o padrinho do Aracnofã agora, né? Então, quem quiser contribuir lá, acaba ganhando algumas recompensas, como acesso aos nossos programas antes, ajuda a manter o site no ar, porque a gente tem que pagar domínio, hospedagem, sim. Mas... E... recebe um áudio altamente personalizado do Mônio, que é uma coisa fenomenal. Praticamente o prêmio mais solicitado por todos. Eu acho que é verdade. Eu nunca fui cobrado pelos padrinhos que têm acesso a podcast adiantado. Eu nunca fui cobrado por, você não me mandou o podcast e tal. Mas fui cobrado pelos 4 primeiros, eu acho, pelo áudio do Mônio. Você vê. É um evento na vida das pessoas. Então, além das recompensas individuais, tem essas metas que todo mundo junto atinge, né? Como a volta dos hangouts, vídeo toda semana, dominação mundial e tudo mais. Quanto que tem que participar pra não ter mais a face do Mônio nos hangouts, cara? Daí, né, a gente já colabora, né? Dominação... Nossa, eu troco por uma foto da Luciana Vendramini, não tem problema. É só atingir a dominação mundial. Então, mas lembrando sempre, né, que ajuda bastante a questão financeira, porque a gente gasta dinheiro e tudo mais pra manter o site no ar, mas quem não pode, ou tem algumas outras prioridades no momento e tal, ajuda a gente divulgando o site, divulgando os podcasts e tudo mais, que é não precisa, não precisa ir tão longe quanto o Maurício de jogar as músicas em festas por aí, mas... O próximo passo dele é começar a colocar outros programas nas festas. Então é isso, lembrando que o Tweepcast é do site aracnofan.com.br. Nós temos o Tweepcast toda última semana do mês, é ótimo, né? Mas é isso mesmo. Decide. Eu ia falar que era tipo toda última semana. Só. Mas isso é mesmo. É toda sexta da última semana. Temos o Tweepcast toda sexta da última semana do mês, ou seja, o programa mensal. E nas outras semanas a gente tem toda quarta-feira Tweepview Classic, falando de revista antiga do Homem-Aranha. Toda sexta Tweepview, falando de revistas novas e outras coisas. Certo? Então, é isso. Entre no nosso grupo do Facebook do Aracnofan. E até mais. Abraço! Jorge Versilo.